Fecheiro 1, Outlander 3, A Viajante, de Diana Gabaldon. Este livro é gravado ao abrigo do artigo 80 do Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos para os utentes dos centros visuais da Biblioteca Municipal de Coimbra. Procede à sua leitura Maria José Alegre, com o apoio técnico de Emanuel Lassa. Contactos: telefone 239 702630. E-mail: leitura.especial@cm-coimbra.pt. Diana Gabaldon é uma escritora americana de ascendência mexicana e inglesa. Licenciada em zoologia, mestre em biologia marinha e doutorada em ecologia. Foi professora universitária durante 12 anos, mas acabou por ser a escrita a conquistá-la. Atualmente dedica-se exclusivamente a escrever, e a sua série de sucesso, Outlander, publicada em 26 países e 23 línguas, está a ser adaptada à televisão. Gabaldon vive em Scottsdale, Arizona, com a família. Saiba mais em http://www.dianagabaldon.com. Estava morto. No entanto, o seu nariz palpitava dolorosamente, coisa que lhe era estranha, dadas as circunstâncias. Assim começa o terceiro livro da série Outlander, em que ficamos a saber que, afinal, Jamie Fraser não morreu no campo de batalha de Culloden. De volta ao século XX, Claire fica em choque com a notícia de que Jamie está vivo. Mas, muito mais que isso, fica radiante. Ouvimos a história de Jamie, como ele mudou, tentando alcançar uma vida a partir dos pedaços da sua alma e do país que deixou para trás. E o breve relato de Claire sobre os 20 anos que passaram desde que o deixou em Culloden, enquanto Roger Mackenzie e Brianna, filha de Claire e Jamie, se aproximam das pistas do passado, numa busca incessante por Jamie Fraser. Será que o podem encontrar? E se o conseguirem, Claire voltará para ele? E se ele o fizer, o que se sucederá? Dos fantasmas de Samhain, nas terras altas da Escócia, para as ruas e bordéis de Edimburgo, do mar turbulento e das aventuras nas Índias Ocidentais, percorremos páginas de história repletas de revolta, assassínio, vudu, fetiches, sequestros e um sem número de inúmeras aventuras. Por detrás de todas elas, porém, jaz a questão de Jamie. Vais aceitar-me, Sassenach? Arriscar no homem que sou ao invés do homem que conheceste? Outlander, A Viajante, Resgate no Mar. Tradução de Filipe Aguiar. Editorial Casa das Letras. Primeira edição, agosto de 2014. Copyright Diana Gabaldon, 1994. Título original, Voyager. Para os meus filhos, Laura Juliet, Samuel Gordon e Jennifer Rose, que me proporcionaram o coração, o sangue e os ossos deste livro. Prólogo. Quando eu era pequena, nunca queria pisar em poças. Não porque temia molhar as meias ou pisar nos vermes afogados. Era, em geral, uma criatura suja, com uma bem-aventurada indiferença para qualquer tipo de limpeza. Isto porque não acreditava que aquele espelho liso era apenas um pequeno espaço de água sobre a terra sólida. Estava convencida de que era uma porta para algum espaço insondável. Às vezes, ao ver as pequenas ondas provocadas pela minha proximidade, pensava que a poça era profunda, um mar sem fundo, onde se ocultavam a preguiçosa espiral do tentáculo e o brilho da escama, com a ameaça de enormes corpos e dentes afiados à deriva nas remotas profundidades. E então, baixando os olhos para o reflexo, via a minha própria cara redonda e o meu cabelo encaracolado numa extensão azul sem contornos, e pensava que a poça era a entrada para o outro céu. Se pisasse, cairia de imediato e continuaria a cair mais e mais no espaço azul. Só havia um momento em que eu ousava caminhar através de uma poça. Era ao anoitecer, quando assomavam as estrelas vespertinas. Se ao olhar para a água eu visse ali um ponto luminoso, então podia pisar sem medo, pois se caísse na poça e no espaço, poderia agarrar-me a essa estrela ao passar e estaria segura. Ainda agora, quando vejo uma poça no caminho, a minha mente detém-se, ainda que os meus pés não o façam. E depois segue o seu trajeto, deixando para trás apenas o eco do pensamento. E se desta vez eu cair?